Quinta-feira, a não resistência. Só por hoje, tome a decisão de praticar a não defesa. Quando encontrar-se envolvido em uma discussão em que você se sente compelido a tomar um lado sobre o outro, ou expressar a sua opinião a fim de influenciar a de outra pessoa, gentilmente deixe ir a necessidade de defender o seu próprio ponto de vista. Faça o compromisso de seguir o seu próprio caminho, o caminho da não resistência. Faça isso por diversas maneiras durante o dia. Testemunhe. Testemunhe como facilmente o seu dia se desdobra quando você pratica a arte de deixar ir e aceitar as coisas como elas são. Agora, por este momento, vamos deixar tudo ir. Vamos limpar o nosso pensamento e nos concentrarmos na nossa respiração, no momento presente, no aqui e agora. Tome um momento para respirar. Inspire o ar profundamente pelas narinas e solte. Solte bem devagar. Por 3 vezes, inspire pelo nariz e solte bem devagar pela boca. Quando estiver fazendo este exercício, preste atenção no ar que entra e sai dos seus pulmões. Tente respirar através do seu abdômen. Relaxe os olhos. Deixe-os descansar por sobre as pálpebras. Sinta o movimento do seu abdômen. Ao respirar, procure relaxar todo o seu corpo. Agora, com a atenção voltada para a sua respiração, ouça minha voz e repita comigo mentalmente. A abundância flui facilmente e livremente para mim. A abundância flui facilmente e livremente para mim. A abundância flui facilmente e livremente para mim. Tome agora um momento de silêncio e sempre que algum pensamento vier à sua mente, repita mentalmente este mantra: Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Agora, suavemente, comece a voltar para o seu corpo. Sinta sua respiração. Quando se sentir confortável, abra os olhos. Agora você se encontra na existência, na consciência e na bem-aventurança. Sinta-se assim ao longo do seu dia. Este estado de bem-estar, esta confiança, esta consciência plena agora faz parte de sua vida. E nada, nada mesmo, vai tirá-lo deste estado. Om Shanti.